vivo vendo fogo, se do fogo eu me esquivo. Fogo eu vivo vendo. Vivo tendo fogo, quanto fogo festivo. Vivo vendo fogo, se do fogo eu me esquivo. Fogo eu vivo vendo. Vivo tendo fogo, quanto fogo festivo. Tendo te contornado, voltando a te contornar. Fogo eu vivo vendo. Em torno me movendo, se toca sai faísca. Começando outro incêndio. Quilômetros de pernas eu consigo arrudear. Em ritmo ofegante, com corpo a crepitar. Nas fogueiras cerebrais. Vivo tendo pouco, se com pouco eu me viro. Pouco eu vivo tendo. Sinto se por pouco, se por pouco eu não sinto. Sinto pouco tendo. Vivo tendo pouco, se com pouco eu me viro. Pouco eu vivo tendo. Sinto se por pouco, se por pouco eu não sinto. Tendo te contornado, voltando a te contornar. Pouco eu vivo tendo. Em torno me movendo, se toca sai faísca. Quilômetro de pernas eu consigo arrudear. Em ritmo ofegante, com corpo a crepitar. Nas fogueiras cerebrais. Tendo te contornado, voltando a te contornar. Em torno me movendo, se toca sai faísca. Quilômetro de pernas eu consigo arrudear. Em ritmo ofegante, com corpo a crepitar. Nas fogueiras cerebrais. Vivo nesse fogo, viro o corpo e transpiro. Ardente, provocante, flamejante, delírio. Fogo eu vivo tendo.